CPI, a gente vai falar sobre a greve dos professores do Estado, que faziam uma vigília ontem, né, Neise, no prédio da antiga Secretaria de Educação, e foram retirados pela PM. Não tivemos registros de feridos, de maiores confusões, mas a gente vai atualizar essa história hoje, porque ontem a Justiça também determinou a suspensão dessa greve, né? E a gente, o Maurício de Almeida vai acompanhar a CPI lá na Câmara dos Deputados hoje, a partir das 10 horas, dos vereadores, isso. E a gente também vai falar do caso Amarildo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse ontem que vai estudar a possibilidade da Polícia Federal intervir nas investigações. Será que vai andar? Não torcer, né, Eliane? Só o que nos resta. É isso, tem mais um dia começando com problemas nos trens da Supervia. Pois é, muito obrigada, Eliane. Bom dia de trabalho para você. 8:31. Está na ponta da linha o secretário municipal de transportes, Carlos Alberto Osório. Bom dia, secretário. Bom dia, Neise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Prazer mais uma vez conversar com vocês. Da mesma forma aqui para nós. Secretário, tem dois assuntos que eu gostaria de tratar com o senhor. Para começar, né, nós tivemos um problema essa semana com o pessoal de Guaratiba em relação à BRT. Eu soube através do ouvinte aqui do Redação Nacional que o senhor teve uma reunião no último sábado com esses moradores, fazendo uma série de compromissos. Quais são os compromissos que podem ser assumidos de uma forma imediata para melhorar o deslocamento do pessoal de Guaratiba, de Barra de Guaratiba, que com o BRT acaba tendo que gastar mais, fazendo uma baldeação danada, usando van, usando frescão, enfim. Neise, olha, eu estou aqui na estação Magarta do BRT. No último sábado eu tive uma reunião com moradores de Guaratiba, tanto da Pedra de Guaratiba, da Ilha do Rio de Guaratiba e também de Sepetiba, uma reunião longa, de 6 horas, só para tratarmos do tema de transportes. E o que nós acordamos com os moradores foi um foco especial nessa região, que é uma região que tem problemas históricos do serviço de transporte. Essa região está no extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro e efetivamente precisa de um serviço de mais qualidade no transporte público. O que que nós acordamos? Primeiro, reforço de algumas linhas que tinham condições de irregularidade muito grandes, melhoria na qualidade da frota de algumas linhas. Nós colocamos a fiscalização de transporte nessa região durante toda a semana e, o mais importante, a fiscalização acompanhada pelos moradores. Então, ontem fizemos uma grande operação noturna, no pico da noite, para tirar de circulação veículos sem condição de uso e também estamos melhorando a operação do BRT nas estações Magarta e Mato Alto, que atendem a essa região. Implantamos, anteontem, organização nas estações, com organização de fila, operadores em cada uma das portas de embarque, e também aumentamos a frota dos articulados do BRT para dar mais frequência tanto ao Magarta quanto ao Mato Alto. Agora nós temos, na estação Magarta, serviços de carros vazios saindo da estação de 10 em 10 minutos, e no Mato Alto nós temos um intervalo ainda menor. Ou seja, estamos com muito cuidado para melhorar a operação de transporte nessa região. Claro que não vai se mudar uma realidade de anos e anos em pouco tempo, mas existe um compromisso e estamos avançando, e eu pessoalmente tenho vindo à região todos os dias. Bom, eu estou recebendo aqui, enquanto a gente está conversando, estou recebendo aqui informações de moradores de Guaratiba, de Pedras de Guaratiba, pedindo para o senhor explicar um pouco mais, assim, se existe um prazo, pelo menos, para melhorar esse sistema em relação à Barra da Tijuca, da chegada até a Barra da Tijuca. Porque hoje, com o BRT, eles precisam fazer uma série de baldeações. E esse teria sido um dos pontos dessa reunião de sábado. É verdade. Esse foi um dos pontos que foi discutido. Nós estamos tomando duas providências. Primeiro, os ônibus rodoviários tipo Frescão, que atendem tanto Sepetiba quanto Guaratiba, a Barra da Tijuca ou ao centro da cidade, estão tendo a frota incrementada. Nós temos também, para melhorar o acesso à Barra através do BRT, melhorando o serviço dos ônibus alimentadores e, principalmente, dando mais conforto à conexão com o BRT nas estações Mato Alto e Magarta. Tem alguns temas que nós ficamos de estudar, não temos ainda respostas imediatas, mas um compromisso de seguir avançando nessa direção. Bom, então, esse compromisso já é muito importante, né? Até porque o senhor se reunir com moradores de uma região carente de uma série de recursos, né? Falta saneamento básico, falta até pistas adequadas para a circulação dos próprios ônibus, né? Que atendem a essa região da cidade. Hoje eles têm conta para chegar até o Centro Rio com um frescão que custa em torno de R$13, é um preço puxado, é um preço elevado, mas essa solução da interrupção, de ônibus direto até a Barra da Tijuca, de uma forma mais ágil, já daria uma ajuda e tanto a quem está ali à espera da solução de tantos problemas que estão se acumulando, né, secretário? É verdade. Olha, o importante é que a gente compreenda a lógica do sistema de transportes da cidade. Com a implantação do corredor expresso BRT, a ligação entre a Zona Oeste, principalmente o eixo Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba, a Barra da Tijuca, o troncal de alta capacidade passou a ser o BRT Transoeste. O que nós precisamos é melhorar a alimentação, dar melhor frequência e confiabilidade na alimentação do BRT e também o conforto no embarque pelo BRT. Nós temos um investimento que eu expliquei aos moradores, que vai dar muito conforto a esses moradores, que é a extensão do BRT Transoeste, que hoje a linha termina no Terminal Alvorada e o terminal será a estação do Jardim Oceânico, ou seja, o BRT vai cruzar toda a Barra da Tijuca e vai dar também a possibilidade de integração com o metrô que chegará na Barra da Tijuca no Jardim Oceânico. Essa é a lógica principal da conexão. Nós temos as demandas dos moradores, compreendemos elas perfeitamente e estamos trabalhando para dar as melhores soluções a esses moradores, de modo que a gente possa ter, primeiro, um sistema confiável e, segundo, também a garantia de um conforto maior ao morador de Guaratiba e Sepetiba. Olha, sabemos que temos muito a fazer. Essa região, por ser a região mais a oeste da cidade, ela teve, ao longo dos anos, um desinvestimento em várias áreas. Agora, boas notícias, o prefeito também esteve em Guaratiba 2 semanas atrás, anunciou uma série de obras de urbanização e saneamento que vai dar uma condição viária melhor ao bairro. Enfim, são avanços importantes que nós vamos ter nessa região da cidade nos próximos anos. Bom, vamos torcer e acompanhar aqui, porque é uma região também do nosso público aqui da Rádio Nacional. Há o maior interesse da nossa parte em continuar acompanhando, inclusive mostrando que a Prefeitura está indo, né, de encontro às necessidades, sentando para se reunir com os moradores. E isso é uma prática democrática muito saudável. Agora, secretário, nós estamos vivendo uma semana, eu sei que o assunto foge assim, um pouquinho da sua esfera, mas o senhor pode nos ajudar a conseguir entender. Nós estamos vivendo essa semana uma série de problemas nos trens da Supervia e que acabam, né, impactando numa superlotação de ônibus e tudo isso. Não teve um dia essa semana em que os trens não apresentassem problemas. Hoje o problema foi em Cascadura, teve problema também na Baixada Fluminense. Como é que funciona, se é que existe uma integração de comunicação entre a Supervia, que faz um serviço muito importante, até que é um, né, transporte de massa, e os ônibus intermunicipais. Como é que a Secretaria Municipal de Transportes pode ou atua quando há uma falha desse sistema de massa? Meis, olha, essa é uma pergunta muito importante. Hoje nós temos no Centro de Operações da Prefeitura a integração tanto com a operação do trem, do metrô e das barcas, que são concessões estaduais, ou seja, não são regulados e nem controlados pela prefeitura, mas prestam serviços importantes à cidade, enfim, e qualquer questão relativa a esses modais tem um impacto na mobilidade do carioca ou do morador da região metropolitana que vem trabalhar no Rio de Janeiro. O que nós fazemos sempre quando há um problema, seja no trem ou seja no metrô, é determinar o sistema de ônibus, a utilização da frota reserva, colocar toda a frota reserva na rua para dar alternativa ao passageiro. Agora, mesmo com essa providência, nós continuamos tendo problemas, porque o trem é um transporte de alta capacidade, funciona por trilhos, e um problema no sistema sobrecarrega automaticamente o sistema de ônibus. Ontem eu estive com o secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, o secretário Júlio Lopes, que me informou que está fazendo todo o esforço possível para regularização dessa questão da supervia, e nos preocupa muito essa recorrência de incidentes. É uma questão que efetivamente nos preocupa muito, e nós esperamos que a supervia possa regularizar o serviço o mais rápido possível, porque isso está causando muitos transtornos aos usuários e, consequentemente, à cidade do Rio de Janeiro como um todo. É, e um desgaste, inclusive, da própria frota, né, que atua dentro, né, dentro do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, secretário Carlos Roberto Osório, secretário municipal de transportes, pelos esclarecimentos aí a respeito do transporte na Zona Oeste, lá em Guaratiba, Pedra de Guaratiba, e também por essa preocupação, né, desse impacto que estão sofrendo os ônibus municipais com tantos problemas apresentados pelo transporte de massa oferecido pela Supervia. Bom dia para o senhor. Bom dia, Neide. Olha, eu queria mandar um carinhoso abraço aos moradores de Guaratiba e Sepetiba, dizer que, olha, essa é uma região da cidade que merece ser muito bem cuidada. Acho que Guaratiba e Sepetiba são paraísos do Rio de Janeiro, têm uma qualidade de vida diferenciada e compete ao poder público estar mais presente. Enfim, eu acho que o Rio de Janeiro deve a Guaratiba e Sepetiba, e a prefeitura está caminhando nesse caminho. Eu tive há 15 dias atrás com o prefeito, que fez uma reunião com todos os representantes dessa região na Arena Cultural de Guaratiba, e nós temos uma agenda forte, e eu acho que é hora do Rio de Janeiro agir com mais carinho nessa área. É isso que nós estamos procurando fazer. Obrigado, Neis, e bom dia a todos. Obrigado, e nós vamos continuar acompanhando, porque é uma região de muito interesse para nós também. Excelente dia de trabalho para o senhor, secretário. 8h43. Redação Nacional com Neise Marçal. Dorina.samba. Programa de gente bamba. Pra quem curte o verdadeiro samba. Dorina.samba. De segunda a sexta, 13h. Apresentação: Dorina e Rubem Confetti. Época de Ouro, seu programa de choro de todas as segundas-feiras, ao vivo, direto da Sala Funarte Sidney Miller. Um musical com o mais tradicional conjunto de choro do país. Época de Ouro, produção Jorginho do Pandeiro. A apresentação...